Eu só espero que tu leia esta carta triste do seu filho. Eu sei que pra você eu não existo, mas estou vivo. Não estou arrependido do que eu fiz e sim do que eu não fiz. E poderia ter feito ajudar a minha família e não ser preso. Agora estou aqui amargurando 20 anos de reclusão. É um 5, 7, um 12, um 121 na costa desse ladrão. A vida aí fora era boa e eu não sabia. Minha família era tudo que eu tinha e eu não sabia. Eu sempre preferi dar valor ao chegado, mas quando precisei ninguém estava do meu lado. Ninguém me estendeu a mão, mas tudo bem, eu também nunca tive irmão. Sou adotivo, véi, sou filho único. Sempre fui sozinho neste mundo, agora estou aqui jogado em uma cela, pensando na minha quebra, lembrando dos meus filhos, meu pai e minha velha. Durante 5 anos nunca tive uma visita, são 5 anos sem ver minha família. Não vou pro pátio no domingo, já não aguento mais de saudade dos meus filhos. Minha cabeça vai a mil, meu coração dispara, quando menos espero escorre as lágrimas. Lágrimas de tristeza, sofrimento, dor, agonia, o medo de tá vivendo nesse inferno, um pesadelo. Só que muita coisa ainda iria acontecer. O sofrimento ia aumentar pra mim, pode crer. Era domingo, 14 de 2002, era visita. Levei uma estocada, quase tirou minha vida. Levado pra emergência do hospital, estado crítico, estado mal. Foi aí que eu percebi que tinham me esquecido. Foi aí que eu percebi que realmente eu estava sozinho. Pois nessa vida de bandido só existe 2 caminhos: cadeia e cemitério, é esse o destino. Não tem sido nada fácil. Continuar aqui eu sei que tá complicado. Tem neguinho me telando, maluco me filmando, tipo assim, ou é eu ou o fulano. Tenho que ficar ligado no banho de sol. Qualquer vacilo, vixe, é cerol. Pois aqui dentro o filho chora e a mãe não vê. Pois aqui dentro você vai morrendo aos poucos sem ninguém saber. Rebelião, os detentes e os reféns em cima do telhado. Lá embaixo no pátio, um corpo todo estocado. Cadeião foi invadido pela tropa de choque. Nessa situação continua viva, é pura sorte pros detentos. Prejô, pra polícia, mó ibope. Até apresentadorzinho chorão da TV se comove, mas dá. E não tô querendo falar disso. O que eu não quero é fazer parte da lista dos desaparecidos, dos falecidos. O que eu quero é continuar bem vivo e sair daqui. Aí nós vamos ver quem vai chorar, quem vai sorrir. Vocês vão ver, eu vou conquistar a minha liberdade. Vocês vão ver, vou viver uma vida de verdade. Eu vou andar na rua de cabeça erguida, desbaratinar com minha rima quem me critica. Vou reconquistar a confiança de todos, pois eu já não sou mais aquele louco. Quero apagar tudo isso da memória e refazer a minha própria história. Pois quem nasceu pro bem faz o bem e se dá bem, e quem nasceu pro mal faz o mal e se dá mal. A carta de um marginal. A carta de quem nasceu pro bem. A carta de um marginal faz o bem e se dá bem. A carta é de um marginal. Aí, tipo daquele jeito, né? Fazer o quê? Mas se ainda quiser me ver com vida, tô te esperando na próxima visita. Falou. A carta é de um marginal.